Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Uma alimentação saudável aliada à prática de exercício físico é a melhor receita para prevenir a diabetes. O Seixal Saudável conversa hoje sobre este tema com o endocrinologista João Falcão, consultor do Laboratório J. Neves. As perguntas estão a cargo de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Cerca de 23% da população portuguesa corre risco elevado de contrair a diabetes e muitos não apostam na prevenção. O que é a diabetes? Ora bem, a diabetes é uma doença em que a regulação dos hidratos de carbono no nosso organismo está perturbada, digamos assim. E, portanto, não conseguimos mantê-los dentro dos níveis normais. Há uma tendência para uma subida exagerada após as refeições e o risco de uma descida exagerada também se estamos muito tempo sem comer. Tem que ver, no fundo, na maior parte dos casos de diabetes, tem que ver, no fundo, com ou uma resistência à ação da insulina no organismo ou uma deficiente produção da insulina pela parte do pâncreas, fundamentalmente, em termos muito simples, não é? Quais são os sintomas típicos? São muita sede, muita vontade de urinar, às vezes muita fome e, em situações já mais descompensadas, um grande emagrecimento. Justamente por falta de insulina e por falta de capacidade de utilizar, no fundo, os nutrientes principais do organismo, que são os hidratos de carbono. Mas há também que chamar a atenção para o facto de muitas pessoas não terem grandes sintomas e, se calhar, terem às vezes diabetes escondida durante muitos anos sem fazerem qualquer avaliação. Sobretudo pessoas que tenham familiares com diabetes, pessoas com obesidade, mulheres que tenham tido diabetes numa gravidez deviam fazer uma avaliação anual para confirmar se estão bem em termos de saúde ou se, por exemplo, surgiu uma diabetes e não tenham grandes sintomas desse tipo. E qual é o tratamento? Passa, por um lado, por medidas dietéticas, não é? Portanto, em termos de controlo de gorduras, controlo dos hidratos de carbono, dos doces, do pão, das massas, do arroz, portanto, ter cuidado com tudo isso, fazer uma alimentação muito baseada em legumes, verduras, isso por um lado. Por outro lado, tentar manter uma atividade física regular, que também é um aspecto muito importante para tentar facilitar a ação da referida insulina a nível do organismo. E depois, por fim, temos vários tipos de medicamentos. Nós temos tido agora muitos medicamentos que têm aparecido ultimamente no mercado. Portanto, temos cada vez mais alternativas de medicamentos para o tratamento da diabetes, se bem que nenhum deles ultrapasse ou substitua essas medidas básicas que são a dieta e o exercício físico. E como se previne? Ora bem, a prevenção passa, por um lado, pelo combate à obesidade, que é um aspecto muito importante e em Portugal, sobretudo, está a ganhar um peso muito, muito importante desde a infância e, portanto, há que tentar combater a obesidade desde as idades mais precoces, mantendo uma alimentação saudável e mantendo uma prática de atividade física, que é fundamental também para a prevenção da diabetes. São as duas armas fundamentais. E como eu referi há pouco, as populações de risco são as pessoas que tenham familiares com diabetes, pessoas com obesidade, mulheres que tenham tido diabetes na gravidez, devem avaliar pelo menos anualmente, por análise, se existe algum risco ou se já estão mesmo com diabetes. A diabetologia é uma das grandes áreas de atuação do Laboratório J. Neves. Enquanto o Laboratório Farmacêutico, que trabalho tem desenvolvido em parceria com o Projeto Seixal Saudável na prevenção da diabetes? O que se tem feito fundamentalmente é as avaliações, a campanhas de avaliação de glicémias, de medição da pressão arterial, da avaliação do índice de massa corporal, que no fundo é a relação entre o peso e a altura de cada indivíduo, a avaliação da percentagem de massa gorda corporal e, por vezes, consultas de nutrição são as grandes áreas em que se tem tido alguma intervenção em termos de população. Fundamentalmente são estas áreas. Boas práticas para a prevenção da diabetes de sangue é o próximo tema do Seixal Saudável.